tocam agora as melhores músicas em inglês. Thank you. que esteja, esteja com a Antena Web. Thank you. Antena Web, a sua melhor sintonia. Thank you. Antena Web, sintoniza-te. Thank you.